série é 5933, conforme informação Golf, chame 1 no 8, decimal 6 dúzia. É 5933, prossiga. Confirme, não seria o Fuselha 5921, é o único que eu tenho aqui para 0800. Afirmativo, então vou coordenar a guarda de cópia. Por conta de risco. Charé 5933, autorizado Afonso 200, via Golf 677, decola da pista 10, curva à direita, saída da El, transição Coral. Controle 1, 19.8, transponder 5535. Táxi, chame na hotel para cruzamento no 028. Ajuste 1013. Botão 4 autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 6749. Cruzando o zero, prosseguir via Alfa até o ponto de espera da Charlie, chamo pronto para decolagem, força aérea 5933. Meu, 289, eu tô no 6320, eu não confio em sua própria vontade. Firmando 89, confins, confirme autonomia. 3 horas e 27. Para o táxi 76749, 77 a bordo, 4 horas de autonomia, terra confins. 77, 4 horas, confins, confirme. Via Juliette Alfa no ponto de espera da Charlie 186. Corrigir, mantém minha escuta, o ajuste é 613 ou 6749. Autorizado, táxi, Juliette Alfa, mantendo sua escuta, o web 6749, 6300. Mensagem 6700. O 6749, corrija, o 6700, prossiga no táxi, será o número 1 no ponto de espera, 1013 o ajuste. E 749, observe o tráfego da companhia iniciando táxi aqui próximo à posição 3. Tá atento. Autorizado a linha aí decolar, vento calmo, Força Aérea 5933. 5933, autorizado, a linha aí decolar. Zero, recebo clareza 1, ok? Então faça check no equipamento e aguarde para alinhar, tem um tráfego pequeno pote decolando agora. Tá aguardando para alinhar. Torre Salvador autoriza o Força Aérea 5933 chamar o controle? 119.8, decolada ao Zuno. 5933. Controle Recife, Força Aérea 5933, perfil da saída da El, transição Coral. Torre Web 6700, poderia alinhar pelo menos, senhor? 6700, ali mantém. Ali mantém, 6700. Série 5933, contato radar vigilância, sul para o nível 200. 5933, acendendo para o 200. Sete zero zero, vento calmo, livre decolagem. Livre decolagem. Feb 6749, ali mantém logo após. Tá, ali ainda mantendo, visual com o relógio aeronave da companhia, lá de 6749. Vou direto Coral. 5933, direto Coral. Decolou aos 15.119.8. Bom, 19.8, bom dia. Controle Web 6700, bom dia. Web 6700, contato radar vigilância, supra nível 340. Autorizado VAR, Leda da presente. Ok, Leda da presente, informa que tem forte chiado na sua frequência. Web 6749 está livre, vento calmo. Web 6749, livre decolagem.